da fronteira, antes o jeitinho brasileiro, Benedito Zambuja. E a primeiríssima semana bailenta do tio Flo. Os meninos. Agora vai terminar. Olha que tá chegando o homem, caçador de marajá. Essa vidinha tá boa. Essa música aí é pra lembrar a inflação prometida, que era de zero. Não adianta. Olha o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Graninha, avisando aos seus associados e à população em geral que neste dia 15 de janeiro, às 10 horas, estará atendendo o médico oculista. E tem um desconto especial aí aos associados, ok? É. Boa tarde, obrigado pela sintonia, bloco musical e formação com a Força Super Jovem de segunda FECAT aqui em São João Batista. Cobertura? Rádio Clube. De 4 de janeiro a 9 de fevereiro, em São João Batista, as melhores indústrias catarinenses de calçados estarão mostrando suas criações para lojistas e consumidores. Se você quer andar na moda, venha correndo buscar seu par. O preço direto de fábrica. Segunda feira de calçados catarinenses. Promoção, Sindicato das Indústrias de Calçados de São João Batista. Apoio. Supermercado Remael, artigos de primeira qualidade. Tajuba e a temperatura 22.3. Antes de fazer suas compras, vale a pena pesquisar. Faça uma visita à Tajuba Confecções, a loja da Tid, que está com uma grande promoção. Camisetas para adulto, cores e estampas variadas por apenas 290 cruzeiros. Short infantil apenas 39, short adulto 350, bermudas 790 e bermudões 980. Lá você encontra tudo em cama, mesa e banho. Tecidos para cortina, cortinas prontas, capas de acolchoados, artigos para presentes, brinquedos, tudo pelos melhores preços. E atenção, biquíni de lycra 1.500 cruzeiros, maior de lycra 1.980, vestido jeans para adulto 890. Tajuba Confecções, a loja da Tid, na Tajuba em São João Batista. 1h42, é a Simpson 2000, a moda do verão, dando um toque pra você, aqui, ligada 104. Rádio Clube. Agora você tem onde comprar calçado mais barato, preço de fábrica. Calçados para homens, mulheres e crianças. É Simpson 2000, posto de venda, para atacado e varejo. Em São João Batista, nas proximidades da prefeitura. É Simpson...